muita gente corre atrás do ouro, não sabe que o ouro é uma grande ilusão. Mata pelo ouro, morre pelo ouro, ninguém leva ouro dentro do caixão. A felicidade é aceitar Jesus, pois em cada vida ele tem um plano. A vida humana está nas mãos de Deus, como um pingo d'água lá no oceano. Se você pensar mais no seu futuro, deixaria o orgulho e sua soberbia. O próprio Jesus, dono da riqueza, nasceu na pobreza de uma estrebaria. Existem muitos homens ricos com tanto dinheiro e ainda querem mais. Desprezam os pobres e os peregrinos, e o evangelho deixarão para trás. Mas nosso tesouro está nas mãos de Cristo. Já depositamos e ganhamos mais. Por causa do ouro praticam a guerra, mas aqui na terra são todos. Mas no seu futuro deixaria o orgulho e sua soberbia. O próprio Jesus, dono da riqueza, nasceu na pobreza de uma estrebaria. Eu estou falando da felicidade que Jesus me deu e também lhe dará. Todo o tesouro que tem nesta terra, com ele no céu ninguém entrará. Para alcançar o reino da glória, se faz necessário a Cristo aceitar. Se aqui na terra fizeres o bem, no céu o tesouro Jesus lhe dará.